Alaska para o mínimo 360, vou direto para a linha para o 2010. Faz 2010, eu faço 360, vou no 1 mesmo. 20, frequência no 28.8, alterna no 26.10. bom dia. Bom dia, 3601, contato cadastro, Catarinense de voo 360, voo direto para Leda. 360, pula de letra, 3601. repita frequência 1,25 decimal 1, alternativa 1,23 decimal 8. Thank you.

Colégio Montes Claros, no 0 gol 1 9 6 1. Salvador, gol 1961. Lisa. Lisa 390, how is it now? 10-25-1-2-3-8. 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, Espanhol Zona 0, transponder 5104, frequência do controle Salvador em 120.8, China 6075. Autorizado com Goiânia 360, carteira de Luna 0 por base, cruz de Luna 6 por Mo, confirme, é o Mode, cruz de Luna 30, Tite. Saída Salvo 1 no Mótica, decola da 10, 5104, transponder 206, confirme. Controle Salvador opera em 120.8, senhor. 208. Fechamento, chama 075, portão 7, chama em pronto para o pushback, acionamento. Camarada. 0 7.